feliz ao saber que me amas. E em meu coração tu estás. Não existe um momento melhor, ó Senhor, do que a vida que me satisfaz. Como posso deixar de amar-te, Senhor, se és tudo que eu tenho aqui? És a paz que invade a minha alma, és o amigo sem igual. És pra mim o consolo profundo, Senhor, és o meu eterno fanal. Paz quando em oração posso ver tua face de luz, teu Espírito Santo me envolve, Senhor, ao lembrar-me do sangue na cruz. Como posso deixar de amar-te, Senhor, se és tudo que eu tenho aqui? És a paz que invade a minha alma, és o amigo és pra mim o consolo.